Tirei tu, ligada à terra, é crucial para o desenvolvimento agrícola, né? E tem que ser acompanhado por um sistema administrativo e judicial em funcionamento, o que podemos dizer é um pouco renascente neste país. Podemos dizer que direito à terra ainda é mal definido e não é bem controlado. E uma questão, este gráfico aqui, desculpa, mais um gráfico. Isso mostra a importância e a situação em termos de género e direito de acesso à terra. O que mostra aqui é a porcentagem de mulheres que têm direito à terra em várias partes do mundo. Aqui em cima, então, direitos da mulher, acesso à terra, né? Em cima, Europa Central e do Leste, Ásia Central, está mais ou menos 80%. América Latina, Ásia do Leste e Pacífico. E outros países de Ásia do Sul, África Subsaariana, a mulher tem menos acesso e menos direito a terras do que qualquer outra parte do mundo. E eu acho que isso é uma questão muito importante em relação da vulnerabilidade rural e sucesso da agricultura. E vamos voltar a esta questão. Muito brevemente, uma vista global sobre as terras em Angola, sabemos que há uma temos uma lei de terras do ano 2004. Alan sabe muito mais sobre este assunto do que eu me lembro, eu estava aqui na altura, estava a trabalhar aqui na altura. Houve muitas discussões sobre esta lei e aqui quatro pontos centrais daquela lei, que toda a terra originalmente a propriedade do Estado, era privada e rara. A lei tem espaço para pequenos produtores rurais, para produção e também para viver, né? E este aspecto muito importante que é importante, o uso de terra para o Estado deve ser sujeito a certas condições em termos de transparência, né? O uso de grande peça de terras deve haver consultas com populações locais, deve haver um bom levantamento social e ambiental e deve haver também uma indenização das populações afetadas, se eles devem estar assentados ou deslocados por causa daqueles usos. Podemos discutir até que ponto esses aspectos, digamos, positivos daquela lei refletem a realidade ou não, mas a análise geral das vagas e os aspectos negativos da lei incluem o seguinte, que o quadro legal não reconhece os mais vulneráveis, porque não fala muito sobre género, não fala muito sobre os pequenos produtores. A falta de coordenação entre a lei e a política e tem contradições internas sobre desenvolvimento social, por um lado, e proteção ambiental. E uma coisa muito importante é a falta de capacidade institucional para implementar tal lei e a política. Foi um olhar muito breve à lei de terras, não é? Uma outra questão muito interessante nesta altura sobre as terras angolanas e esta questão de terras e o setor privado. O ministro, acho que foi o ministro de Agricultura, um outro indivíduo alto no governo, diz que o governo angolano tem a ambição de atrair 6 bilhões de investimento, 6 bilhões de dólares de investimento ao sector agrícola em Angola. Isso inclui investimento de outros países e também nacional. Né? Existe uma fonte de informação muito interessante que segue as discussões sobre o uso privado de terra em várias partes do mundo, porque pode haver conflitos, claro, entre esses usos privados e os interesses das comunidades locais, que então, toca outra vez na questão de vulnerabilidade rural. Né? Essa é uma população que está, tem uma base em uma certa área, logo depois uma entidade precisa daqueles terrenos para fazer qualquer coisa, de certeza vai ser uma terra melhor para a agricultura, logo depois aquela população é capaz de sofrer, é capaz de movimentar, de deslocar para uma outra área que não é tão propícia para a agricultura. É o novo Scramble for Africa, né? O que aconteceu nos anos 800, bom, 1880 e tal, agora a gente está a dizer que está acontecendo novamente. Essas grandes companhias, os países estão à procura de terras na África, maioritariamente para exportação de comida para tais países. Então isso é uma coisa importante, não é para uso local, é para exportação. Por isso que temos essas famosas companhias, Dole, Chiquita, já houve discussões entre essas companhias e o governo angolano sobre projetos agrícolas em vários partes do país, em Benguela e outras áreas. Né? Mas não é uma não é uma questão clara de mal e bom. Né? Existe um documento, um estudo muito interessante da Oxfam, que diz que temos que promover o investimento do sector privado na área da agricultura, mas baseado em certas condições sobre condições de transparência, sobre o envolvimento da comunidade local, de respeito para terras tradicionais. Então, é uma área que está em discussão. Mas é uma área muito, muito ativa. Este estudo, eu posso dar a fonte de informação, mas há muitas partes do país onde há terras que são sujeitas a discussões ativas com companhias nacionais e internacionais para investimento agrícola. Então, isso afeta comunidades rurais. Bom, muito brevemente, tocamos na questão de terras extraárias e isso é interessante porque há assuntos semelhantes e diferentes nas três áreas. Né? Os acionistas podem acrescentar um pouco mais, mas, do meu conhecimento, um problema com a Anza Sul é que é claro que é uma das áreas do país que são muito propícias para a agricultura, são muito em demanda, né? E no período pós-guerra houve muita gente voltando para lá para, digamos, reclamar as terras antigas, né? Muitas vedações, o processo de retomar a posse da terra, não sei se foi assim muito transparente. Me lembro na altura quando damos uma volta dos projetos, novas vedações em todos os lados e ninguém sabia como é que aconteceu isso. Eu houve exemplos de tensões entre grandes entidades e comunidades locais. E o que foi interessante com o Sul é que houve tentativas exitosas de resolução de tais conflitos, por exemplo, com a ajuda de Mosaico. Então, a tomada de terras, conflitos entre comunidades, mas também exemplos positivos de sucessos em termos de passos a frente de resolver tais tensões. Agora, na Huila, uma são comunidades pastoris, não é? Então o grande problema na Huila em termos de acesso a terras é acesso ao pasto para o gado, não é? As populações em várias partes do ano se movimentam de uma área a outra a procura de pasto para o gado, e um conflito muito notório, famoso na Huila, é entre aquelas comunidades pastoris e as grandes fazendas. A vedação do Parque Nacional de Picuá, que impede o acesso dos transhumanos. Uma coisa ligada a isso é a intolerância daquele grupo da sociedade, né? Aquelas populações que são semi-nómadas. A população urbana tem dificuldade em aceitar este tipo de vida, que acrescenta esses problemas. Mavinga, quando Cubango, outra situação interessante e diferente, que é uma área muito remota, não é? Uma área muito sensível politicamente, porque é próximo à Jamba, né? a antiga sede da UNITA, pois o estado fica muito sensível a aglomerações, populações que podem no futuro ameaçar. A minha sugestão. Pois o governo local tem muito interesse na maneira de. Da maneira em que o povo lá se aglomera em aldeias, e tem intervenido nas populações. Pois uma aldeia está aqui, o Estado acha que é melhor que todos estão aqui. Então foram reassentados várias populações, que, bom, em princípio pode ser uma coisa não negativa, mas a maneira em que foi feita afetou o acesso a terras, afetou os meios de sustento. Bom, isso foi muito breve, olhar a questão das terras. Podemos discutir depois, podem voltar com qualquer comentário ou pergunta. Agora, rapidamente, para a agricultura. Esta senhora é numa aldeia 10 ou 20 quilômetros à distância da vila de Mavinga, com uma pequena colheita de maçango. Algumas estatísticas breves sobre a agricultura. Ainda 70% dos angolanos são envolvidos em agricultura, em qualquer sentido. Isso do ano 2011. Então é uma área muito importante de emprego. E uma coisa surpreendente para mim é que a maioria da produção agrícola angolana ainda vem de pequenos produtores. E no ano 2007 foi de 80%, com certeza diminuiu um pouco em termos de porcentagem. Mas então são aqueles pequenos produtores que produzem a maioria da produção agrícola. E desde o fim da guerra, a produção por hectare e por capita, por indivíduo, está aumentando muito neste país, só que ainda fica muito, muito baixo em relação da média para a África subsaariana. pois a produção por hectare fica mais ou menos 50%, a metade da média para a África. A média para a África não é tão alta, né? E a produção por indivíduo fica a terça parte da média para a África subsaariana. Isso, eu acho que é um problema fundamental em termos da vulnerabilidade, da resiliência rural. Né? Se a produção, em relação do esforço que os indivíduos utilizam para a agricultura, não é muito grande, pois a gente não tem aqueles seguros, não tem aqueles excedentes. Reservas para o humano, não falamos de mais do que o humano. Não. E temos de produção de subsistência. Muitas vezes o pequeno agricultor não produz suficiente para o ano inteiro, pois a atividade agrícola faz uma parte do esforço laboral para alimentar a família. Só aqueles que têm meios que produzem suficiente para o ano. Se não tem muitos meios, não produz suficiente. Pois, isso diga que, utilizando a abordagem atual, com essas taxas de produção atual, a agricultura de subsistência não é um bom caminho para sair da pobreza. É a conclusão onde chego. Temos que pensar, então, como que se faz a agricultura, como melhorar aquela produção. Bom, aqui, agricultura e vulnerabilidade, tem muitas ameaças, não é? Custo de sementes, custos de fertilizantes, custos de pesticidas, isso. Fiz uma pequena análise um tempo atrás sobre, por exemplo, o preço do fertilizante. De um ano ao outro faz isso, aumenta. E depois, bom, normalmente só aumenta, mas também às vezes diminui. Porque fertilizante é relacionado ao preço do petróleo. Porque a fabricação de fertilizantes é baseada no uso de petróleo. Pois o preço do petróleo, maior o preço de fertilizantes. É uma ameaça. Quedas irregulares, já discutimos. Tipo de cultura. Na Mavinga, por exemplo, costumam utilizar o milho. Agora estão a mudar para mandioca. A mandioca é mais resistente à seca. E vimos muito claramente que esta vez, na Mavinga, há uma série de aldeias que começaram a utilizar mandioca como cultura. E, bom, eles não têm tantos problemas que as outras aldeias que, bom, decidirem não utilizar mandioca esta vez, vamos ficar com o milho. Este ano o milho falhou. Agora eles não têm nada. Abordagem tradicional de corte e queima. Ou chama-se agricultura de poesia. É uma abordagem que tem fraqueza, que tem dificuldades, porque enfraquece o solo, não é? E a gente, o agricultor, costuma vir para aquela faixa de terra que já foi utilizada 3-4 anos atrás, mas ainda não se recuperou. Não falando do impacto ambiental que esta abordagem tem. A questão de género é muito importante, e o que é que eu vi nos estudos é que a mulher tem menos acesso a recursos que necessita para uma boa agricultura. Muitas vezes não tem aquela formação. Já vimos a questão do direito à terra, né? que a mulher tem menos direito à terra. E os recursos, como os inputs, ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, fala-se da feminização de agricultura, em particular angolana, porque durante a guerra foi mulher que ficou em casa com os cuidados para a família. Enquanto o homem foi para a guerra, a mulher também teve a responsabilidade para a agricultura. Mas isso só acrescentou as tarefas da mulher da família, né? Porque não houve ninguém mais que vá fazer a agricultura. Pois, ao mesmo tempo que estamos a ver a feminização da agricultura, a mulher está prejudicada na área da agricultura. A falta de apoio de extensão agrícola, já falamos de governo por fazer mais, né? Tem que, dando que 80% da produção agrícola vem do pequeno produtor, deve ser uma prioridade para o nosso governo aqui apoiar tais pequenos produtores. A questão de acesso à terra já discutimos. E também discutimos a questão do tempo extremo. Um dia tem toda a chuva, toda a chuva que deve cair no mês, isso ameaça as colheitas. Bom, brevemente, a agricultura nas três áreas. Em todas as áreas, a abordagem básica é mais ou menos a mesma, em termos de agricultura, de poesia, de corte e queima, é tradição. Na cela, isso foi a experiência de 2 anos atrás, quando estamos àquela volta em 2011. Vimos outra vez as assemistas podem acrescentar, mas vimos uma boa diversidade. Então houve vários colheitos diferentes que é uma boa maneira de mitigar, de tratar do problema em que se uma colheita falha, temos outros. Isso é muito importante. Se ela também tem muito bom acesso ao mercado, pois o escoamento do produto para o mercado é mais fácil naquela área. E, se eu me lembro bem, houve aqueles problemas do tempo extremo e tudo, e enfraquecimento do solo. Mas, no mesmo tempo, já houve alguns passos para esta ideia de agricultura de conservação, pois menos uso de fertilizantes, porque fertilizantes são sempre muito caros, não é? Então o agricultor tenta de não depender em fertilizantes do mercado e utiliza mais na série, pelo menos, adubos verdes, adubos dos animais. E algumas tentativas na direção da agricultura de conservação, que é uma das minhas sugestões para tratar das fraquezas da agricultura. Na Bicuar, na Huila, o que é que a gente faz lá? Os homens praticam a transumância, o resto da família pratica a agricultura de subsistência. Tem aqueles problemas que vimos das cheias e secas. Vimos menos diversificação naquela área e menos passos por um tipo de agricultura de, digamos, conservação que pode ajudar a enfrentar as secas. Mavinga foi muito afetado por esses movimentos de povoações e, como eu disse, a falta de diversificação. Né? Aquelas comunidades gostaram muito de utilizar milho para a colheita principal. Bom, isso foi em 2011. É interessante ver agora a situação, porque o nosso parceiro lá, acho que fez muito bom trabalho em encorajar uma abordagem mais sustentável para a agricultura, que é esta agricultura de conservação. Grande problema na Mavinga e outras áreas é a queima dos arbustos em certas partes do ano. Isso já não acontece em várias aldeias na Mavinga. E as discussões que tivemos é que as aldeias. Bom, a abordagem já está a melhorar.